meu copo hoje fortaleço na intera. De forma sincera, conheço quem considera na derrota com classe. Calma, não desespera. Se bloco de nota aceita, se alma daria um tera. Ah, quem me dera voltar pras asas. Sabando prova que todo mundo cabe lá em casa, sabe? Dá uma volta, não atrasa, mas voltar é pior que parar. Então vaza, vaza, atrás de melhoria e independência. Tamo juntos sempre, independente da convivência. Sei da turbulência, os perrengues de experiência. Ó, quem mereceu, confia em minha essência. Espero que mais tarde os vagabundos surte com uma bebida e um som que todo mundo curte. Depois das 8 a gente arruma outro rolê. Mas a vida não espera, vai fundo, lute. Tamo junto pra vencer toda essa etapa. Em qualquer horário, em qualquer lugar do mapa. Essa é pros meus chapa, pelos meus chapa. Meu chapa, então chapa. Tamo junto pra vencer toda essa etapa. Em qualquer horário, em qualquer lugar do mapa. Essa é pros meus chapa, pelos meus chapa. Meu chapa, então chapa. Vim predestinada da mancada e aprendi a andar. Vim por este lado da manada pra me adiantar. Juntei com chapa, fizemos barulho, gente que não acreditava, agora saca o bagulho, rende. Então coliga os moleque, joga carne na brasa. Que hoje é dia de rap, cês têm a chave da casa. Geral se diverte, domingo suave, né parça? Ouvi os trap até estourar o grave. Acha que eu tô sonhando? Não, mano, eu tô vivendo, vencendo, participando, chorando. Eu sorri, tento velocidade, não adianta, eu espero. Tempo ao tempo, aprendi a ser rap, bro. Ter fast flow, ser 100%. Cê não compõe, eu só compõe, não apresenta. Eu quero os dois, eu quero sonho, é pra ter renda. Trampo forte, não espero sorte ou ajuda. Vou sem suporte, eu não temo morte nem luta. Tamo junto pra vencer toda essa etapa. Em qualquer horário, em qualquer lugar do mapa. Essa é pros meus chapa, pelos meus chapa. Meu chapa, então chapa. Tamo junto pra vencer toda essa etapa. Em qualquer horário, em qualquer lugar do mapa. Essa é pros meus chapa,